nós como um cristal que se quebrou e não cola depois. Pra que viver de ilusão se não existe amor no coração? Isso é pra relembrar o passado, viu? Pra que viver que estamos bem? Bata o cara.